Foi só um clique, clack e boom. Que essa foi tensa, eu saí de disparada. Bora pera, entra na pack, back e vroom. Entra no carro, meu mano, vamos, mundo tá louco. Clique, clack e boom. Que essa foi tensa, eu saí de disparada. Bora pera, entra na pack, back e vroom. Entra no carro, meu mano, vamos, mundo tá louco. Eu tô olhando aqui de cima e só dando risada. Cê não sabe se tá rindo ou sem na própria piada. Vários balcão indo, sobra só as mancadas. Sangue por sangue, quebrada tá manchada. Eu fui de quilo por quilo, foi junto com os meninos engordando as contas, fi. Eu fui de quilo de rima, sabendo de destino, primo. Pronta, várias estrofes pronta. Verso tipo tratamento de choque. Don't fuck, não fode, não pode, não pede. Sem trote no bote do lobo na lebre, ha. No vandalismo com meu próprio tempo. Que queremos que as horas passem rápido demais, fi. Eu fiz 500, não larguei as folhas. Mas fui pensar na escolha sem poder voltar pra trás, ai. Nega barraco em barraco, vários caem de laranja. Cês querendo julgar só pela pele ser branca. Minha entrada lá em cima é franca aí, foda-se vocês, junto com essa banca. Porque hoje eu tô querendo e amanhã eu quero também. Andando aqui de cima não dava pra ver ninguém. Hoje eu tô querendo e amanhã eu quero também. Eu nunca vi ninguém atropelando o trem. Clique, clack, boom. Que essa foi tensa, eu saí de disparada. Bora pera, entra na pack, back e vroom. Entra no carro, meu mano, vamos, mundo tá louco, hein. Clique, clack, boom. Que essa foi tensa, eu saí de disparada. Bora pera, entra na pack, back e vroom. Entra no carro, meu mano, vamos, mundo tá louco, ha. Então mete o pé nessa porra, quantos que dizem não fizeram metade. Sem novidade, 5 da tarde. Quilo por quilo de linha o coração bate. Sem demanda, quem desanda, não desanda. Uma cadeira da morte nem sonha. Vários vai se envolver sem ver. Cê vai ver quantos vão pra vala de praxe. Eu nunca quis o que eles querem me vender. Nem se envolve que o tempo devolve. A mente é um revólver, um clique, um passo pro dano. Escolhas que mudam a vida em um segundo só. Você nem pode ver. 94 BPM, a cinza na CPTN. Ligou o rádio dos PM, o beat estrala, caixa. Treme o sangue, pulso, pulso, treme no game. Não vai ter segunda chance pra voltar atrás. Então pensa bem no que cê faz. Rapaz, é só um ponto de visão pra você ver. Não se distrai, depois que cai, ninguém vem mais. E só depende de você. Então pensa bem no que cê faz. Rapaz, é só um ponto de visão pra você ver. Não se distrai, depois que cai, ninguém vem mais. E só depende de você. Muitos querem ser mais, outros querem ter paz. Eles só querem dinheiro. Muitos querem ser mais, outros querem ter paz, eles só querem dinheiro. Muitos querem ser mais, outros querem ter paz, eles só querem dinheiro. Muitos querem ser mais, outros querem ter paz. Foi só um clique, clack, boom. Que essa foi tensa, eu saí de disparada. Bora pera, entra na back, back e vroom. Entra no carro, meu mano, vamos, mundo tá louco, hein. Clique, clack, boom. Que essa foi tensa, eu saí de disparada. Bora pera, entra na back, back e vroom. Entra no carro, meu mano, vamos, mundo tá louco, ha.